que afirmais. Deixe isso pra lá, se junte a mim. Aumente o som e vem dançar. Baby, não posso te ver sofrer, vivendo assim na pior. Vai viver triste mais, nunca mais. Quando você sentir o amor.